sou o Bessa e eu estou aqui sempre com ele. Marcos Perseu. Bom, Marcos, chegamos aqui para mais um Isso é PlayStation. Esse aqui é o nosso episódio número 11. Número do Romário, grande baixinho, grande craque de bola. É, o matador da pequena área. É, essa galera aí não sabe nem quem é Romário. Quer dizer, sabe, se for um pouquinho ligado à política no Rio de Janeiro, vai saber, né? Agora, muita gente aí não sabe nem quem é o cara, né? Ou pelo menos nunca viu, né? Antes de ser senador, ele foi herói, né? No Tetra em 94. É, eu lembro daqui nas classificatórias, nas eliminatórias, ele fez aquele gol histórico no Maracanã, né? Com drible da vaca no goleiro uruguaio. Eu lembro disso, eu vi isso aí. Romário é rei. Eu vi no YouTube só, né? Enfim, vamos lá. Vamos partir pras notícias, Mar? Essa semana também, ó, tá recheada, hein? E eu fiz o nosso bloco aí de discussão pra você, hein, cara? De novo, foi pra você que o nosso bloco de discussão hoje tá muito interessante. Ah, muito obrigado. Vamos lá, manda aí a primeira notícia da semana. Ubisoft confirma que For Honor não terá co-op em tela dividida. Ou seja, não teremos multiplayer local. Você acha que isso aí é um ponto negativo, cara? Porque eu não jogo co-op em tela dividida. Então, para mim, exclusivamente para mim, Bessa, isso não faz diferença. Mas eu entendo que para outras pessoas isso possa fazer. Eu acho que seria interessante. Eu gostaria que tivesse, mas eu não sei quando foi a última vez que eu joguei alguma coisa em co-op local aqui em casa. Pois é. Então é que nem aquele retro gamer, né? É bacana que tem um emulador cheio de ROMs, mas tu nunca usa. 505 Games ou 505 Games, eu não faço ideia como é que se fala o nome dessa publisher aí. Enfim, será a publisher do jogo Bloodstained Ritual of the Blood, que deve sair no início de 2018. Esse aí que é o sucessor espiritual aí do Castlevania, né? Do Koji Igarashi, eu acho que é esse o nome dele. Sim, e ao oposto do Might Number 9 do Inafune, esse aí promete, hein? Esse tá sendo... Os trailers que nós vimos até agora e os comentários de quem jogou as demos, ele tá bem fiel ao que foi prometido. Vamos ver no produto final. Ao contrário do que já tinha sido publicado em diversos sites e falado aqui no podcast, Fallout 4 e Skyrim terão mods no PlayStation 4. Skyrim também rodará em 4K nativos no PS4 Pro. É meio complicado essa questão de mods nos dois jogos. Por quê? Quando a gente fala mods, a gente, né, no PC pelo menos, e no Xbox One eu acho que também tem isso, você pega, assim, diversas coisas do mundo e implementa no jogo. Você pode ter novas missões, você pode botar um personagem novo e não sei o que, fazer essas coisas assim, né? Modificações. Exatamente. Como diz o nome, mods, né? Os mods de Skyrim, segundo a Bethesda disse, eles não vão poder incluir nada que não esteja já no jogo. Isso me deixou meio confuso, cara. Como assim? Eles... Vai dar pra incluir alguma coisa, mas não algo que já não esteja no jogo? Eu não entendi muito bem isso, cara. É, se já tá no jogo, pra que modificar? Não faz sentido, né? Eu ouvi algumas pessoas comentando que eles se referiam nisso, né? O seguinte, por exemplo, tu podes bater fotos com a PlayStation câmera, tu pode transpor algum dado interno que tenha em algum outro jogo, tipo um print screen de uma tela, de uma conquista, e utilizar isso na modificação. Mas se tu olhar os mods feitos em PC, né, pro próprio Skyrim, por exemplo, ou até pro Fallout 4, tu vê que as pessoas, eles modificam texturas, skins, modificam o ambiente, cenário. Então essa modificação no PlayStation 4 vai ser só pra dizer que tem, porque eu não quero ver uma foto minha ampliada numa parede. Eu quero ver uma textura melhor, eu quero uma modificação que seja divertida. Então eu não vejo muito sentido nesses mods, não. O Skyrim aí, né, já foi dito também que ele vai rodar a 4K nativos no PS4 Pro no dia 28 de outubro, dia do lançamento do jogo. E o Fallout 4 também receberá suporte ao PS4 Pro, só que ainda não tem uma data específica para isso, né? Bethesda sendo Bethesda, né? O personagem Rico de Final Fantasy X, o Final Fantasy X, estará em World of Final Fantasy. Sabemos também que a Square Enix lançará uma demo do jogo na PSN Store japonesa no dia 17 de outubro, na próxima segunda-feira? Segunda-feira, né? Dia 17 de outubro? Pra gente aqui, pelo menos é, né? Sim. É, isso aí. Essa demo vai estar disponível no PlayStation 4 e no PlayStation Vita. É bem capaz que na terça-feira, né, no dia 18, essa mesma demo já esteja também aí na PSN brasileira e na americana. Olha, eu não sou muito fã de Final Fantasy. Se o Final Fantasy XIV online aí não tivesse mensalidade, eu gostaria muito de jogar ele, compraria ele com toda certeza. E esse World of Final Fantasy, cara, bom, vamos dar uma olhada nas reviews primeiro. E se for minimamente interessante, a gente pode pensar aí até em comprar e trazer aqui pro Nerdistas Abertos pra gente falar um pouquinho lá no nosso podcast quinzenal sobre jogos também. É, e como terá uma demo, né? Vai dar pra gente ter essa degustação antes do jogo lançar. Eu adoro demos, cara. Por que que as demos sumiram, eu não entendo. Mas, enfim. É, quanto satanismo nesse comentário, cara. Eu adoro demos. PS4 Pro não virá para a América Latina. E só para lembrar, o VR chegará aqui entre abril de 2017 e março de 2018. Bessa, sabe o que eu mais fico preocupado nessa informação? Que o PlayStation 4 Pro não virá para a América Latina? Não faço ideia. É que o Paraguai fica na América Latina. E se eu tinha alguma esperança de ter esse console, seria via Paraguai. Porque eu jamais pagaria os R$4.000 aqui no Brasil. Agora, o PlayStation 4 Pro, ele custará o preço do PlayStation 4 inicial, né? Que $400, fora o Brasil aqui, não é nada muito, muito caro, absurdamente caro. Eu não entendo por que essa discriminação ou essa falta de prestígio com a América Latina. Bom, segundo foi dito aí, eles falaram que eles não acham que as funcionalidades do console serviriam muito para o mercado latino-americano. De certa forma, eles falaram o seguinte: América Latina, vocês são pobres, vocês não têm dinheiro para comprar televisores 4K de qualidade. Então, para que vocês querem o PS4 Pro? Em um modo mais educado, eles falaram o seguinte, Marcos: olha, a gente quer vender para um mercado americano, e aqui no mercado americano a gente já está quase em falta desse produto, então a gente vai vender depois para a América Latina. Essa é a versão educada. Eu acho uma presepada da Sony, mais uma vez, e eu faço votos. Eu sei que meus votos não terão sucesso, mas eu torço que esse console não venda muito, que não seja um sucesso de vendas, porque para a Sony entender que o jogador, o gamer, não quer essa palhaçada de meia geração. Sobre o PlayStation VR aí, que vai chegar entre abril de 2017 e março de 2018, estou curioso para saber o preço, né? Mas deve chegar só no final de 2017 aí mesmo, pra gente aqui. Square Enix informa que quem jogar Rise of the Tomb Raider na semana de lançamento do jogo irá ganhar 100 mil créditos in-game. E também teve um novo trailer do jogo que mostrou aí que nós teremos skins retrô de antigos jogos da Lara Croft e também o modo cabeção. Cara, faz anos que eu não vejo um jogo com um modo cabeção assim. Pra quem não entende, imagine assim, sei lá, qualquer jogo que você esteja jogando aí e que dê pra você colocar lá por meio de cheat, por meio de código dentro do jogo, sei lá, alguma coisa assim, que seu personagem do jogo fique com a cabeça enorme, gigantesca. Faz muito tempo que eu não vejo isso, cara. Acho que, sei lá, o último que eu vi deve ter sido o Uncharted mesmo, o 2, talvez o 3 lá, sei lá, cara. Isso me lembra muito o NBA Jam do Super Nintendo, né? Nossa, caraca! Tirou do fundo do baú, hein? É do fundo do baú. Agora, Bessa, esses 1000 créditos em game, isso aí é pra usar na modo campanha ou apenas multiplayer? Então, cara, o jogo ele tem um negócio lá que são umas caixas de expedição. Sabe, whatever, sabe? Ninguém liga. Pouco importa. As coisinhas lá pra você dificultar um pouco mais o jogo, pra você ter um outro equipamento no meio da fase que pouco importa. Cara, sabe? Coisa pra vender que pouca gente liga. Essa é a parada. Não vai fazer tanta diferença assim jogar na primeira semana. Eu acho que não. Uncharted 1, 2 e 3 deve começar a ser vendido separadamente no dia 16 de novembro. os valores ainda não foram divulgados. Bom, eles pegaram o Uncharted Collection e dividiram por 3. Acredito eu que seja apenas digital essa venda, né? É apenas digital mesmo, que eu também acho. Começou a rodar isso na PSN europeia e deve chegar aqui pra gente também na PSN americana e também na brasileira. É o tipo de coisa que mal não faz, mas acredito eu que quem já tinha o PlayStation 3 e quis rejogar, ele pegou o Collection. Certeza, certeza. Então, quem não tinha, quem teve um Xbox ou um outro console já só passada, ou tava com saudade, já jogou no Collection. Vender 1, 2 e 3 separados, acho que não sei até que ponto vai valer a pena. Sempre tem gente nova aí, né? Sempre tem. É como diz aquela velha máxima, né? Todo jogo é o primeiro jogo de alguém. DLC de Lego Star Wars The Force Awakens conta como Paul Dameron conseguiu sair de Jakku. Durante a New York Comic Con, foi divulgado o trailer do jogo dos Power Rangers. O jogo será lançado em janeiro de 2017. Cara, eu gostei bastante do trailer que saiu aí do jogo do Power Rangers. Naquela pegada mais clássica lá mesmo, né? Me lembrou muito o jogo do X-Men e os jogos do Tartaruga Ninja, os jogos mais antigos. Dependendo do preço, a gente compra, cara. Compra com bom gosto, sim. Eu vi o trailer do filme, achei legal, achei interessante. Totalmente numa nova pegada bem diferente, né, da série Power Rangers. Vamos ver, eu espero que seja bom. Tomara. Gravity Rush 2... estava marcado para sair aí em dezembro desse ano, foi adiado para 20 de janeiro de 2017. Com a espera de pouco mais de um mês, os desenvolvedores irão lançar uma DLC gratuita para o jogo. Enquanto isso, Siberia 3 também foi adiado para o primeiro trimestre de 2017. Sobre Gravity Rush 2, eu consigo entender que o adiamento dele foi por causa de The Last Guardian. Ia sair 2 jogos exclusivos da Sony em um período muito curto e eles resolveram adiar Gravity Rush 2 porque The Last Guardian eles não podiam adiar mais. Concordo plenamente contigo. O jogo de esportes radicais na neve, chamado Snow, terá um beta pago no dia 18 de outubro. Cara, então, vamos lá. Esse jogo Snow é um jogo de esportes radicais, tipo o Steep aí, né, que é da Ubisoft. Então, vamos lá. Esse jogo Snow, ele é gratuito. Ok? E como todo jogo gratuito, ele tem aquelas perfumarias ali que você gasta dinheiro. Não dá pra se falar que um beta é uma perfumaria, mas quem comprar um pacote lá de jogo, como teve também no Paragon, você comprava lá uma versão lá do jogo, sei lá, um pacote de fundador do jogo, ou sei lá o nome, vai ter acesso ao beta. Isso não é novidade para o mercado de games, mas não quer dizer que eu concorde nem que eu goste. Se Snow for igual a Steep, ambos vão afundar, porque não são legais. Se Snow for diferente de Steep, aí Snow tem uma chance de sobreviver, né, até mesmo sendo um jogo free-to-play. E até fazendo brincadeiras à parte, eles vão cobrar pelo beta $19.99, porém eles vão te dar um conteúdo em game de $30, ou seja, tu pagou $19.99 e tu vai ganhar um voucher de $30, né? É como se fosse um adiantamento, alguma coisa assim, mas de qualquer forma eu vou deixar passar esse jogo. A loja online Green Man Gaming começará a vender jogos de PlayStation 4 em breve. A Green Man Gaming é mais uma loja aí, tipo Steam, GOG, essas coisas assim que vendem jogos pro PC e agora podem começar a vender também códigos digitais de jogos de PlayStation 4. Nada de muito interessante nisso, até que se comece a vender e até que a gente saiba os preços, né? Porque no site lá do Green Man Gaming ainda não tem preços. Se tiver os preços abaixo da PSN, vai ser interessante. O jogo Bound receberá patch para PlayStation VR e também para 3D. Cara, 3D. Acho que eles voltaram no PlayStation 3 lá, né? Todo jogo tinha que sair com suporte de 3D, porque 3D era o 4K de hoje, né? era aquela coisa que todo mundo queria, porque sim, era a novidade do momento e tal. Acabou não sendo nada, mas enfim. Bound aí com suporte a 3D. Caramba. Shawn Landon, presidente da Sony Interactive Studios, confirma que PlayStation VR terá sim apps que não serão para jogar, que não serão de jogos. Ele também disse que tem lá um PlayStation VR lá com a Sony Pictures Entertainment e a Sony Music também. E ambos esses dois braços aí da Sony poderão já estar trabalhando em algo para o óculos de realidade virtual. E Bessa, pra mim, uma das aplicações mais bacanas do VR não vai ser nem os jogos. Vai ser a possibilidade dele simular um telão de 200 polegadas na sua frente, pra ver filmes e até pra jogar. Eu acho isso fantástico. Infelizmente, quem já testou falou que isso aí tá uma bosta, tá? Então, diminua a sua expectativa pra isso, cara. Como diz o outro, vamos gerenciar as expectativas. Mas eles falam em relação à resolução da tela, é isso? Sim, exatamente. Eu ouvi que isso aí era corrigível, né? Que assim que saísse no mercado, essa resolução do telão seria corrigível. Agora, claro que não vai ser um telão Full HD na tua frente, mas que eu acho bacana a ideia. E também o VR, o PlayStation VR, assim como o HTC Valve e o Rift, são os primeiros produtos desse novo conceito, né? Talvez em um ou dois anos, ou em uma ou duas gerações pra frente, a gente vai poder ter um telão 4K na nossa frente. E eu acho esse conceito uma coisa fenomenal, fantástica. O personagem Miguel foi anunciado para Tekken 7. O Cavaleiro Rojo vai estar disponível pra galera jogar. Cara, eu joguei muito Tekken no PlayStation 1, no PlayStation 2. No 3 eu passei batido. Ah, não, eu joguei 1 no 3. Acho que eu joguei o 5 ou o 6 no PlayStation 3. Tekken é um jogo legal, cara. Eu gosto de Tekken porque ele foge um pouco daquela coisa de soltar poderzinho e tal. Eu gosto de Mortal Kombat, tá? Adoro o jogo. Mas assim, o Tekken 7 é uma parada mais... sei lá, cara. É mais combo, é mais... Não tem poder, sabe? É mais porrada próximo. Então eu gosto bastante de Tekken, sim. Só que hoje eu tô numa pegada de jogar coisas em que me deem mais tempo de diversão. E jogos de luta não me dão esse tempo. Pelo menos, assim, em termos de comprar em preço cheio, de R$250, $60, eu não compraria Tekken nesse preço, não. Esperarei uma promoção aí, legal, e aí sim... eu pensaria. Eu vejo jogos de luta, e isso é uma opinião bem pessoal minha. Jogo de luta me remete à minha adolescência, à minha infância, jogando com meu irmão, com os amigos, no multiplayer local. Isso é algo que não volta mais, né? Hoje em dia as pessoas não se visitam como antes. Então, partimos para o multiplayer online. Cara, eu devo ser muito ruim, mas eu não consigo escapar de um perfect no multiplayer online. Eu tomo cada surra e chega a ser desmotivante. Como o jogo de luta tende a não ter um modo carreira ou um modo que te prenda... o bacana é que é lutar contra o amiguinho, se perdeu. Então, pra mim, eu comprei Street Fighter, joguei, achei o jogo bacana, mas tá lá encostado, não, né? Não teve aquele fator replay que eu gostaria e que a minha memória efetiva lembrava. Ah, não, mas Tekken 7 tem que ter um modo arcade aí, um modo historinha bacana, pô. Tekken sempre teve um modo arcade tão, tão gostoso de se jogar, cara. Tem que ter aí, finalzinho com a história do personagem. Tem que ter. Como já tinha sido informado anteriormente, Call of Duty Infinite Warfare terá um beta entre os dias 14 e 17 de outubro no PlayStation 4. Agora sabemos que os modos de jogo que estarão disponíveis serão Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed e Defender. Entre os mapas, sabemos que teremos Frontier, Frost e Throwback. Também sabemos que 3 das 6 armaduras de combate estarão no beta. Esse modo aí, Defender, eu acho que é um modo novo. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu também não sou muito ligado em COD, mas eu nunca tinha ouvido falar nele. Parece que ele é pra, tipo, você tem que controlar um drone por um X período de tempo até que a sua pontuação chegue no máximo lá pra você ganhar a partida. Eu acho que não tem nos antigos, mas assim, também não sou um exímio conhecedor do multiplayer de Call of Duty. Jogo baseado no próximo filme do Planeta dos Macacos está em desenvolvimento e deve ser lançado na mesma época que o filme. Jogo baseado em filme, filme baseado em jogo, geralmente não sai coisa boa, né? Vamos esperar que o jogo do Planeta dos Macacos seja diferente. E, cara, Planeta dos Macacos é uma franquia de filmes aí que eu gosto bastante. Até mesmo daquele de 2000 lá, não sei exatamente o ano. Eu gostei. Esses novos filmes também são interessantes. Vamos esperar que seja interessante, sim. Vamos esperar que seja bom. O filme tá marcado pra sair, se não me engano, em julho de 2017. O ano que vem tá aí já, então. Exatamente. Sony fechará os servidores online de Fat Princess Piece of Cake no PS Vita no dia 1º de janeiro de 2017. Digital Foundry considera que Call of Duty Modern Warfare para PlayStation 4 é um remake e não apenas um remaster. Olha, eu tenho visto alguns gameplays aí e é complicado porque o Modern Warfare é um jogo novo, né, cara? Não é um jogo tão antigo assim. Por exemplo, o Ratchet & Clank que eu joguei no PlayStation 4. Pra mim, aquilo ali claramente é um remake. Já Modern Warfare, não sei, cara. Eu não tô falando que a Digital Foundry é mentirosa, nem nada disso, não. Sei lá, eu não consideraria, não, sabe? Mas eu tô falando isso somente por vídeos. Eu não joguei essa campanha de Modern Warfare aí no PlayStation 4. Nossa, eu também não joguei, vi apenas os vídeos. Mas o meu conceito de remake é quando o jogo ele é refeito, né? Ou ele tem algum elementos modificados. E o remaster é apenas um upscale, uma melhor qualidade gráfica. Pelo que eu vi até agora, é o mesmo jogo. Talvez alguma pequena diferença, mas que pra mim não foi perceptível, né? Agora, eu faço parte daquele coro de pessoas que prefere ainda jogar o Modern Warfare do que o Infinite Warfare. O MOBA Paragon terá um evento exclusivo em comemoração ao Halloween. Halloween que acontece, se não me engano, dia 31 de outubro. Acho que é isso mesmo. O evento se chamará Shadows Eve. Esse evento de Halloween ocorrerá entre os dias 11 de outubro até o dia 24 de outubro. Sendo que na primeira semana serão dadas 3 skins diferentes. E na segunda semana serão dadas outras 3 skins. Para participar, você tem que linkar a sua conta com a conta do Twitch, a sua conta da Epic Games com a conta do Twitch e assistir ou transmitir o jogo para ter aí a chance de ganhar essas skins. Ou seja, não é só jogar, você tem que linkar a sua conta da Epic Games com a conta do Twitch, você faz isso lá no site da Epic Games, e também assistir ou transmitir pelo Twitch para aí ter a chance de ganhar uma dessas 6 skins aí. Outras 6 skins também, né, de comemoração aí ao Halloween, estarão à venda entre os dias 25 de outubro e 6 de novembro, ou seja, logo depois do evento Shadows Eve. Em um recente teaser de Battlefield 1, ficamos sabendo que uma das missões do jogo, nós jogaremos juntos com Thomas Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia. Ô, Bessa, tu que tá coçando a mão por esse jogo aí, o que que acha? Eu não sei o que está acontecendo, Marcos. Eu abro minha carteira, eu começo a jogar notas de 50, notas de 20, notas de 10 na tela do meu computador, mas nada acontece, Marcos. A EA não quer meu dinheiro ainda. Eu não sei por quê. Por favor, Marcos. Mas eu sei o motivo. Fale com a EA que eu quero dar meu dinheiro para eles. Tá jogando errado. É que notas de 50, notas de 20, de 10 não pagam. A versão full do jogo é quase 400, é mais de R$400. Você tem que botar mais dinheiro. Tem que botar nota de 100 pra cima, senão nota de 50 e 100, porque nota de 20 não vai pagar. Ah, mas a versão básica lá do jogo já dá pra jogar um pouquinho. E as expansões eu vou comprando aos poucos. Eu também queria aproveitar aqui, Bessa, pra fazer um desabafo. Porque eu fui apedrejado por alguns amigos gamers quando eu comentei que eu não iria, que eu não pretendia pegar esse jogo, né? Battlefield 1 esse ano, e que talvez pegasse alguma promoção o ano que vem. Eu fui apedrejado, eu fui é injuriado. Eu realmente acho que deve ser um jogo fantástico. Eu jogarei com certeza. Porém, o foco do jogo é multiplayer online. E eu, como já expliquei aqui, multiplayer online não é o meu forte. Mas faço aqui um meia-culpa dizendo que sim, deve ser um dos melhores jogos, um dos melhores FPS do ano, com certeza. Olha só, hein? Antecessor de Red Dead Redemption, o jogo Red Dead Revolver, estar aí na seleção de jogos do PlayStation 2, disponível no PlayStation 4. Aquele lá, PlayStation 2 Classics? Não, PlayStation 2 Classics não, não é esse nome não. É PlayStation 2 ou um PlayStation 4. Bom, enfim, o jogo já está disponível aí para você comprar na PSN Brasil pelo valor de R$45,90. Bandai Namco anuncia que Tales of Berseria será lançado em território americano no dia 24 de janeiro. A edição de colecionador do jogo custará $149.99 e virá com o jogo, Steelbook, bonequinho da Velvet e Lapché, chaveiro com desenhos e alguns personagens em 8-bit, CD com algumas músicas do jogo, livro prequela a história do jogo, conjunto de cartas e guia de estratégia do jogo. Cara, é uma excelente edição de colecionador. Olha só, tem o jogo, tem o Steelbook, né, que é uma capa de metal do jogo, dois bonequinhos, né, tipo miniatura de dois personagens do jogo, Velvet e Lapiché, tem chaveiro, cara, chaveiros tão legaisinhos, tão bonitinhos os chaveiros que tem aí na versão de colecionador, na edição de colecionador, o CD com algumas músicas do jogo, ok, tem um livro com a história prequela do jogo, um conjunto de cartas e um guia de estratégia. Cara, são poucos os jogos que tem uma edição de colecionador tão recheada como essa. E um preço... ok, $150 é um preço carinho, né? Mas é uma bela edição de colecionador pra quem gosta dessa série de jogos aí, Tales of, que é bem famosa no mercado americano. Overwatch também ganha evento de Halloween. A partir já dessa terça-feira, né, que já passou, dia 11 do 10, até o dia 31 de outubro, qualquer loot box que você comprar ou ganhar no jogo vai vir com alguma coisa de Halloween, seja skin, intro, emote, pose de vitória, ícone de perfil, spray, qualquer coisa assim pode vir dentro da loot box nesse período aí de 11 de outubro até 31 de outubro. Bom, Marcos, chegamos aqui para mais um bloco de discussão, onde a gente discute, olha aí, discussão onde a gente discute sobre algum fato relevante aí do mercado de jogos que aconteceu nessa semana, alguma coisa ligada a PlayStation, alguma coisa ligada aí, qualquer coisa de videogame, né? E essa semana eu quero conversar com você sobre o mercado de varejo no Brasil, o mercado aí que vende os jogos físicos aqui no Brasil. Por que que eu tô falando isso? Por que que isso é notícia nessa semana? Tá rolando aí burburinhos em que a Amazon do Brasil pode vir a vender jogos. E cara, sinceramente, eu acho que se a Amazon do Brasil começar a vender jogo, eu acho que o Submarino, Saraiva, Americanas, eles estarão em mais lençóis, cara. Eles estarão em péssimos lençóis, melhor dizendo. Porque o serviço da Amazon é uma coisa tão boa, cara, que é tipo... como é que eu vou dizer? É tipo Netflix. O Netflix, ele não precisa pagar ninguém para fazer marketing. Ele mesmo já é o seu marketing. O serviço dele de qualidade já é o próprio marketing. A Amazon é a mesma coisa. O serviço dela, o bom serviço dela, já é o próprio marketing. Eles não precisam pagar mais gente pra isso. Não, Bessa, as pessoas falam da experiência de comprar na Amazon. Eu vou mais além, eu queria relatar o quão bom é a experiência de comprar na Amazon, ter um problema e te sentir que está sendo atendido realmente como uma empresa de primeiro mundo. Eu comprei um livro na Amazon, eu tive um pequeno problema com a entrega, as pessoas me ligaram dos Estados Unidos, ou talvez algum indiano, algum call center, mas enfim... Me ligaram. Eu já não tinha. Foi resolvido pra mim rapidamente o problema. Foi entregue 2 dias depois. As pessoas pedindo desculpas, o atendimento, o carinho com quem foi atendido. E depois de umas 2 semanas o problema resolvido, me ligaram de novo, sabendo o meu índice de satisfação. Então, assim, é uma coisa que tu não vê. É no Submarino, na Americanas, Shoptime, que é tudo praticamente a mesma rede. Tu tens um problema com eles, tu tem que ir no Reclame Aqui, tu tem que ameaçar a ouvidoria, porque eles não resolvem. Ou se resolve, tu gasta interurbano e se incomoda. Enquanto na Amazon é um atendimento totalmente diferenciado. Eu acredito que a Amazon vindo pro Brasil colocando um preço de mercado, um preço justo, aí ela vai levar muitos clientes. Eu sou um que, se o produto for no mesmo preço ou por uma pequena diferença, eu compro na Amazon sem dúvida alguma. Do Submarino mesmo, né? Você vê aí livros em promoções sempre na Amazon, e se isso ocorresse com os jogos também seria ótimo. Agora, esse problema do livro aí que você teve, foi na Amazon Americana? A Amazon Americana eu também já comprei alguma coisa com ela e chegou muito rápido, cara. Eu lembro que alguns amigos meus compraram a versão de colecionador do jogo Star Wars The Old Republic na Amazon. E, cara, é curioso que chegou aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, alguns dias antes do lançamento do jogo. Agora imagine você comprar aí o seu FIFA 17 no Submarino e ter que esperar 4, 5, 6, 10 dias depois pra chegar na sua casa o FIFA 17. 10 dias depois do lançamento do jogo. É uma diferença de serviço que é incrível, cara, é impressionante. Eu não tô falando que, tudo vai funcionar na Amazon e nada funciona no Submarino. Não, cara, eu adoro comprar no Submarino. Sempre que eu posso comprar alguma coisa, eu compro no Submarino, porque pra mim é a melhor loja de varejo em produtos gerais que nós temos aqui no Brasil. Melhor em questão de serviço e de preços. Mas isso porque a Amazon hoje ainda só vende livros e lá os Kindles dele, né? Eles não chegaram aqui ainda com outros produtos. Assim que a Amazon chegar com outros produtos, o negócio vai ficar complicado pra muita gente. E só pra falar aí, a Submarino Americanas e Shoptime eu acho que é do grupo B2W ou alguma coisa assim, mas enfim. Não, Bessa, aqui no Brasil, a gente fala muito do Brasil, né? Mas no terceiro mundo em geral, na América Latina, nesse lugar que não vai ter o PlayStation 4 Pro, nós aqui temos uma imagem de pré-venda muito, muito, muito errônea, né? A gente pré-venda, fazer uma pré-venda de um jogo físico no Brasil, é só pra te pagar antecipado, porque tu recebe o jogo depois. Uma pré-venda na América do Norte, ou até na Europa, eles te remetem o jogo antes e tu recebe o jogo físico na tua casa no dia, ou até mesmo um dia antes, ou talvez no máximo um dia após o lançamento do jogo. No Brasil, não. Eles faturam o produto após o lançamento. Eu detesto fazer pré-venda, mas as pré-vendas que eu fiz, eu me incomodei. Eu fiz a pré-venda de The Last of Us pro PlayStation 4. Eu queria muito jogar esse jogo no PlayStation 4. Eu comprei, se eu não me engano, foi na Magazine Luiza. Eles faturaram pra mim o jogo um dia após o lançamento. Então, não tem sentido fazer uma pré-venda correndo o risco do produto baixar de preço ou pegar uma promoção se vai ser remetido após o lançamento do jogo, né? Eu também fiz uma vez uma pré-venda de um lançamento de um jogo de Wii U na Saraiva, que também eles faturaram um ou dois dias após o jogo ter sido lançado. Então não faz sentido fazer pré-venda no Brasil. Não faz sentido. E não deixou se contaminar pelo jeitinho brasileiro, né, cara? Eles continuaram com a visão do serviço de boa qualidade que eles têm lá nos outros mercados, né? Não só nos Estados Unidos. Tem Amazon no Canadá, tem Amazon na Europa toda, tem diversas Amazons pelo mundo todo. Infelizmente, aqui no Brasil é só livros, né? Um dos poucos, se não pelo menos o único que eu vejo, assim, que eu conheço, que vende somente livros. Mas vamos esperar que eles mudem também em um futuro próximo para vender outras coisas. Eu não sou um jogador que compra muitos jogos físicos. físicos. Mas eu comprei muitos cards da PSN na Amazon americana. E, cara, é muito simples de você comprar as coisas na Amazon. É muito simples você receber o produto. É tudo tão, cara, é tão fácil. É, você pega lá, você bota seu dígito no seu cartão, pegou o produto, se for digital, eles já mandam pra você na hora, sem problema, sem falatório, sem nada, cara, sem nada. Você pagou e recebeu o seu produto, e é simples assim. Quando é um produto físico mesmo, que eles têm que enviar, eles já cobram a taxa de você, a taxa de importação, e se a Receita Federal não cobrar de você, ou cobrar um valor inferior, a Amazon, ela reduz o valor da sua compra no seu cartão e estorna aquele valor. Cara, sabe quando que você ia ver isso numa loja aqui no Brasil? Nunca. É mais fácil eles te dar um vale presente do que fazer isso. Quer dizer, mais fácil não. Eles com certeza vão te dar um vale presente, mas eles nunca vão estornar um valor assim. Então, e o fantástico disso é a agilidade. É, até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente fazia uma compra internacional e rezava para não ser tributado, né? Hoje não, hoje é quase que factível. Comprou algo, será tributado. Resta saber quanto será o imposto, mas vai ser tributado, vai, né? E às vezes a Receita cobra até um pouquinho menos, mas sempre é tributado. É muito mais prático. Eles enviam via UPS, né? Chega pra ti rapidinho, chega uma compra pra ti americana, vindo dos Estados Unidos, chega em torno de uma semana, tu já paga os impostos, então já tá com a guia emitida. Tu não precisa ir nos correios buscar nos correios, né? Ah, eu vou no correio buscar, entrar na fila. Não, já pagou a taxa para a própria Amazon, tu recebe certinho. E se tiver ainda a sorte ou a benevolência da Receita não pegar pesado, tu recebe essa diferença, né? Então é aquela qualidade de serviço. Eu brinco com um amigo nosso que isso aqui, para um brasileiro receber uma compra da Amazon com os impostos pagos sem se incomodar, é quase para o americano receber uma pizza por drone, bem, né? Amazon, a gente é mais próximo que a gente pode ter uma qualidade desse nível. Não queremos vender jogos físicos no Brasil ainda. Ok. Aí eles começam a vender jogos de PlayStation 4 digitais. Como a gente noticiou aqui, a Green Man Game vai começar a vender. Por que que isso também seria positivo pra gente? Mesmo tendo a PSN Brasil, essa PSN Brasil, ela não aceita alguns cartões de crédito aqui no Brasil de alguns bancos. Alguns bancos bloqueiam compras pela PSN Brasil. Tendo a Amazon vendendo jogos digitais de PlayStation 4, seria mais uma facilidade para o brasileiro começar a comprar os jogos. Eu sei, aqui no Brasil você compra o card lá de 100 ou 250 e pode comprar o seu jogo tranquilamente. Mas olha só, se eu quero comprar um jogo, digamos assim, de valor R$60 e eu não tiver os R$60 na carteira da PSN, eu vou ter que comprar um card de R$100, ou seja, eu vou ter que gastar mais aí R$40 de um valor que eu poderia não gastar, uma coisa que eu poderia não gastar. Ou seja, mais uma coisa positiva aí para, se caso a Amazon também começar a vender jogos digitais aqui no Brasil, né? E também com a vantagem, talvez, do parcelamento, né? Aquele pessoal gosta de fazer algumas parcelas sem juros. É uma boa opção. Às vezes, tu quer comprar mais de um jogo e não pode pagar por esse jogo à vista, parcela algumas vezes e pesa menos o orçamento. E também, hoje, a minha maior implicância com a mídia digital, e aí é uma divergência minha com o amigo, porque o Bessa prefere jogos digitais, prefiro a mídia física. Mas uma das minhas maiores implicâncias é que eu não consigo entender como um jogo digital, na verdade eu consigo entender, né? Mas eu não consigo aceitar como um jogo digital custa mais caro que o físico. É corriqueiro pegar em promoção um jogo pela metade, um terço do preço na mídia física, E na mídia digital, na PSN, no caso, o preço cheio. Com essas lojas agora vendendo esses jogos. Ok, mas quando digital, a promoção vem na PSN, promoção é muito a promoção ela é muito melhor do que a do mercado varejista, que nós temos aqui hoje no Brasil. Por exemplo, na semana passada nós tivemos Dragon Age por R$17. Quando que eu vou ver Dragon Age no Submarino por R$17? Nunca! É, concordo. Eu comprei o Tearaway e o God of War por R$27 na PSN. Mas também já não sei, cara, a frequência de promoções são bem esporádicas ali também, né? Um mês e meio aí, só com promoções lixo, né? Só com coisa ruim mesmo. Ou com jogos que você não se interessa. E às vezes tem promoção boa, assim, semana atrás de semana, né? Como nós tivemos nessas últimas aí. Mas, assim, não, eu concordo que jogos novos, né? Lançamentos, por exemplo, o Deus Ex Mankind Divided. Hoje você consegue achar aí no varejo por R$150, tranquilamente, com cupomzinho de desconto e pagando no boleto. No digital tá lá preço cheio R$250 ou $60. Isso aí machuca um pouquinho o bolso, né? Com certeza. Mas daqui a pouco vem promoção, daqui a pouco chega Black Friday e baixa bastante jogo na PSN brasileira também. E bem que a Amazon podia trazer também essa qualidade norte-americana, fazer uma Black Friday decente aqui pra nós, da né? Amazon para os livros. Porque o Submarino foi o ano passado, se não me engano foi o ano passado, que tava Metal Gear The Phantom Pain, tava por R$150 e tava na Black Friday, tava por R$150, preço dele, ok? Na Black Friday ele subiu pra R$249 e tava por R$149, literalmente a metade do dobro. Eles aumentaram o preço do jogo naquela semana e deram um desconto, na verdade, de R$10 apenas, né? Black Friday o desconto ali foi R$10, assim, não foi, né? Os R$100 que estavam prometendo, anunciando. A gente tá falando bastante aqui de Submarino, né? Mas assim, eu adoro, repetindo, eu adoro comprar no Submarino. Eu acho ainda a melhor loja de varejo aqui do Brasil. Aqui, melhor tem os preços, né? Tem os preços mais baixos e um serviço mais ok aqui, ao meu ver. Nunca tive problema de produto ruim ou produto que vem faltando alguma coisa, nada disso. Nunca tive problema com isso, não. Mas, né, se a Amazon chegar aqui, se a Amazon chegar aqui com outros produtos que não sejam só livros, vai ser um ponto bem positivo. Bom, Marcos, vamos ficando por aqui, já contamos bastante das notícias dessa semana aí da PlayStation, jogos que saem no PlayStation 3, no PlayStation Vita, no PlayStation 4 também. Quero agradecer aí ao Dion Cássio, que no Isso é PlayStation número 9, ele comentou lá no nosso site www.nerdicesabessa.com.br. Um abraço aí pro Dion Cássio, que se importou em entrar lá no site e deixar a sua opinião sobre o crescimento dos esports no mundo. Bessa, e também gostaria de convidar os nossos amigos ouvintes para fazerem parte do nosso grupo no Telegram, o grupo do Nerdices a Bessa, onde pode trocar uma ideia não só sobre o Isso é PlayStation, mas todas as atrações do site, e também curtir a nossa fanpage, né? A fanpage oficial do programa no Facebook, Isso é PlayStation, ou Isso e PlayStation, tudo junto, facebook.com/IssoEPlayStation. Deixar o seu like, compartilhar o programa e até o seu comentário, Marcos, né? Com as críticas vamos construtivas, o que acha, aqui, o que então a gente pode melhorar e valeu, trocar aquela ideia com a gente. Falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!